Papa Tango, Oscar, Golf Kilo, controle Salvador, mantenha condições VAS nível 195. Ajuste navegação para ingresso no corredor Interlagos, reposto no ideal descida. Gol 9330, solo 57, libere a direita, solo 121, decimal 9. 9, 9, 3, 7. Peço condições vagas, mantendo separação visual com o solo. Para o tudo, pessoal que está em Salvador, repórter passando, parei para ingresso no corredor enterrado. Paulo, boa noite. Bom dia, vou 9330, Libra. 9330, táxi Alfa, Juliette, portão 10. Juliette para o 10, 330. 3816, controle Salvador, acione identificação, me trazer chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 097. Autoriza a adresse do Antônio 3816, desça para 317. Salvador, bom dia, Sam, Mike, Yankee, X-Way, remota 13 do Pátio Uno, formando o termo do reboque. Passando Paris, o Alto Golf Kilo. Tendo salvado negócio, o Kilo reporte visual com a pista na série. Vai apontar visual. Já visual, senhor, o Alto Golf Kilo. Tenta guardar transferência para todos. Guardando, ó. Então, 38 no meio, desça para 2 no 10, altímetro no 0, no 7, reporte estabilizado. Então, 3 aproximado, procedimento LF, pista no 0. 2 mil pés, 1017, para reportar, então, 38 no meio, para os auxiliares. Patango, o Golf Kilo chama agora tudo em 1 no 8, decimal 9, 5. 295, Golf Golf Kilo. Torre, tá passando, o Golf Golf Kilo. Tango, Oscar, Golf Kilo, prossiga. Nada de Paris pra rotatória, aguardando a autorização pra final da 1-7. Oscar Golf Kilo autorizado, final 1-7, reporte curta final. Vai apontar na curta final, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, da presente, faça um 360 com curvas pela esquerda, aguardando instruções. Assim é, Golf Kilo. Estabilizar, tá 38 no meio. Agora torre 1, 1-8, decimal 95, tá 38 no meio. 3895, 38 no meio. Salvador, tá 3816, passou em ZC, rebaixar trabalho. Tá 38116, avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 029. Autorizado pouso no 0, tá 3816. Mosca Golf Kilo, autorizado final no 7. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, Oscar Golf Kilo. Então, 3816 no solo 23, libere próxima direita, solo 121, decimal 9. 219, direita, são 3816. Angosca, Golf, Kilo, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 60 graus, 029. Gente, ó, Golf, Kilo. O portão está 38 no 6. no solo de 26, já está na frequência livre. Bom dia, é o TAN 3520 da informação Golf, está no 042, ou no 0 para Aracaju? No 3520 tem o pré-aprovado 190, aceita? Afirmo. No 3520 Aracaju, 190 autorizado, direto corrigindo Puca, direto Chama, direto Aracaju. Você fala que está no 0, primeira curva esquerda, saída Puca, Chama Aracaju, controle instalador 108, transponder 5042. Zero, decimal 8, 0. 190 para Aracaju, via Golf 677, decolando da pista 10 no perfil da Pucajamo direto, Pucajamo direto Aracaju. Controle após 120, decimal 8, transponder 5042, TAN 3520. Você já me correto, já me pronto, puxa. Camarada para o puxa, TAN 3520. Delta 3520, espaço 04, pronto para pushback em acionamento. 3520, feliz alto, chama o táxi. Chamar alfa do táxi, 3520. para o táxi Tram 3520. Está com 124 a bordo, alterna Recife, autonomia de 1 hora e 47. Autorizado o táxi 3520, direita de Fatuim, ponto de espera da Nazaré Chame Torre, 118-5, que ligamos 019. Autorizado, no ponto de espera 118-95, chama na torre para 3520. Azul Alfa X3, Tango, prossiga. Alfa X3, Tango, despacho 3, posição 3 em cima. Solicito autorização para reboque de aeronave até a próxima interseção Golfo, que é Alfa, para um teste na nave por 10 minutos. Espero já estar aqui. Gente, do pátio 3 para taxiway Golf, autorizado. Chame finalizando o teste de motores do taxiway Golf. Alta 3520, posso esperar da 109. Tá 3520, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, tá 3520. Decolado às 49, controle 120, decimal 8. 308, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3520, decolou. TAM 3520, bom dia, contato radar na decolagem, suba para o Rio de Voo 190, na saída Pucca, Transão Caju. Pucca, Caju, para 790.